Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Manda pra ela, vai. Essa é a tropa do DJ, o DJ que faz gostoso. Se pedir tu vai sentar, então desce e quica de novo. Essa é a tropa do DJ, o DJ que tá gostoso. Se pedir tu vai sentar, eu sento em mim. Manda pra ela, se pedir sentar de novo, senta e senta de novo, senta e senta de novo, se pedir senta de novo. Essa é a tropa do DJ, tropa do DJ, te pega gostoso, tropa do DJ, te pega de novo, tropa do DJ, te pega gostoso. O Nike te pega de novo. DJ, é number one, pô. DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento. DJ Dancinho tá tocando. DJ Gui, manda pra ela. Box, box, box, box, box, box, box, box, box. Manda pra ela, vai. Box, box, box, box, box, box, box, box, box, box, box, box, box, box. Essa é a tropa do DJ, o DJ que faz gostoso. Se pedir tu vai sentar, então desce e quica de novo. Se quica de novo, se quica de novo. Essa é de novo, só quica de novo. Essa é a tropa do DJ, o DJ que faz gostoso. Se pedir tu vai sentar, eu sento em mim. Manda pra ela, se pedir sentar de novo, e senta e senta de novo, e senta e senta de novo, se pedir senta de novo. Essa é a tropa do DJ, tropa do DJ, te pega gostoso, tropa do DJ, o Nike te pega de novo, tropa do DJ, te pega gostoso, tropa do DJ, o Nike te pega de novo. DJ, a number one, boa. DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento. DJ Dancinho tá tocando. DJ Gui, manda pra ela.